auto, push it back up. NM6225, autorizado pushback, acionamento chamado para o táxi. Tá bem, muito obrigado. Romeu Golf Vitor, pronto para cópia? Romeu Golf Vitor, autorizado até Ilhéus, nível 100, via Golf 677, Coral, onde modifica o plano de voo para o nível 085. Decola da pista 100, com primeira curva à direita. Saída Coral, transponder 5130, frequência do controle 119.80. Golf Vitor, confirmando o transponder 5130. Romeu Golf Vitor, contingimento correto, sem acionamento. Romeu Golf Vitor, só modificando o transponder 0260. Romeu Golf Vitor, livre acionar, chame táxi. Para o solo, última aeronave? mototáxi Oceaner 6225, com POB78, Alterna, Goiânia, 5 horas e 10 minutos. 7-Oceaner-6225, autorizado táxi via Indial, ponte Piada Vista 90, lá chama na torre em 1-8-95, altímetro 0-0-4. Índia Alfa, ponte Piada da 1-0-2-8-5-0-0-4, Oceaner-6-225. Confirme a última aeronave. Romeu Golf Vito, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 90. Lá chamar a torre 1-8-95, altímetro 0-0-4. Romeu Golf Vito, confirme pessoas a bordo. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, prossiga para sala. 340 para Campinas, informação Juliette. Azul 4299, aguarde para a cópia. O senhor tem a subida prevista? Subida da Euleda Bridge, Azul 4299. Da Euleda Bridge. Papapá Alfa, Tango Tango, está autorizado ingresso na parte, no pátio 1 para o pátio, para a pista 9, confere. Autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama na torre em 1-8-95. Papapá Alfa, Tango Tango. Quatro dois nove nove, copia. 4299, senhor? Afirmativo, Azul 4299, copia? Prossiga. 4299, autorizado até Campinas, nível 340, decola da pista 90 com a primeira curva à direita, saída da Euler da Bridge, onde intercepta o Zulu 16, Bravo até o Zulu, DCT 13, conforme plano de voo, transponde 5155, frequência do controle 119.8. 340 Campinas aprovada, decola da 10, curva à direita, da Euler da Bridge, Perzulu 16, BHZ, rota do plano. 5155 transponder, 198, controle de saída. Regimento correto, chame pressionamento e pushback, Azul 4299. Chamarei. Para o 3259, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, 3859, está autorizado o ingresso no pátio 1, via Taxi Juliette, para o portão de número 3. Via Juliette, ingresso no pátio, portão número 3, 3859. Guará 4-1, aguarde para 4. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225. Guará 4-1, autorizado até Brasília, nível 100. Via Upper Whisky 4-2, Lima, Alto Papá, Whisky 10. Decola na pista 10 com curva à esquerda. Saída Momo Vatap. Transponder 5147, frequência do controle 119.8. Guará 01, protegimento correto, chame para acionamento. Guará 41. Autorizado acionamento, chame para o táxi, Guará 41. Salvador, bom dia, Xaner 6312, informação Kilo, cópia. Xaner 6312, informação recurso, é Lima. Aguarde para a cópia. A sua escuta vai copiar Lima. Xaner 6312, copia. Afirma, prossiga. Xaner 6312, autorizado TRC, nível 350, veio para o Brusque 58. Decolada pista 90, com primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição Caju. Transponder 5167, frequência do controle 1199.8. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolada 10, com primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Transponder 5167, controle de saída 1998, Oxanem 6312, portal 5. Procedimento correto, chame para acionamento pushback, Oxanem 6312. Camarada. Eu sigo pro Paulo, Papatão, Gotelho e Matão. Batão Goiás, Copa Golf, prossiga pro sol. Acho que Copa Golf aguarde para a cópia. Batão Gotelho Matão, aguarde para a cópia. Confirme a última aeronave, Guará 4-1. Pronto pro táxi. Confirme pessoas a bordo, Guará 4-1, autonomia. Guarda 01. Autorizado táxi via Taxiway Hotel. Para cruzamento de pista, chame tu em 1-8195. Tá 3304. Informação em curso é Lima. Aguarde para cópia número 3 para cópia. Pushback acionamento no 8-4299 da Azul. 429, Azul 4299, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamar a táxi. Papa Romeu Lima Alfa Yankee, prossiga para o sol. Firme o pátio de destino, Lima Alfa Yankee. Gente, Lima Alfa Yankee, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Lima Alfa Yankee, confirme se vai ficar, quanto tempo vai ficar no pátio 3. Gente, Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, confirme se vai desembarcar alguém no pátio 3. Alfa Romeo November Charlie Lima. Prossiga via Alfa, repórter Anitta Juliette. Lima Alfa Yankee, prossiga para o Pátio 4, mantenha Anitta Juliette. Hotel Lima Tango, Feira de Santana, 1.000 pés, decolagem da RMA, comprou a norte, o controle em 119.8 e o transponder é o 0143. .895 a torre e 19.8 o controle, qual é o POB? Chame a torre agora para decolagem, Hotel Lima Tango. Número 3 para Kobe aguardando, TAN 3663. O Lima Alfa Yankee, para informação, a infra-aero não autorizou aí prosseguir para o Pátio 3 devido ao tempo de permanência. Vai ter que prosseguir lá Pátio 4. Vai aguardar aqui da Juliette para o ingresso. November Charlie Lima, confirme o pátio de destino. Qual o tempo de permanência em Salvador? Sim, te aguarde. Para o táxi azul 4299, 124-124 a bordo. Temos 4:10 de autonomia, alternada Ribeirão Preto. Gente azul 4299, autorizado o táxi via parte 1, Índia Alfa, Ponte Fé, depois 90. Vai chamar na torre 1-1-8-95, altimetro 9014. Ok, livre táxi, pátio Índia Alfa, vai chamar a torre no ponto espera, 1895. Chamei a 6312, está no gate, tem que posicionar. Aguarde, chamei a 6312. Guardando. Papai Romeu November Charlie Lima, aí tem que prosseguir pro pátio 4 devido ao tempo de permanência em Salvador, foi coordenado com a infra-aero. Salvador, 3304, tem a cópia. 3304, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Patão Gosto para Pagou, autorizado até Paulo Afonso, nível 090, via Whisky Uno. Decola da Uno 7 com primeira curva à esquerda, saída Lotar, transponder 5125, frequência do controle 119.8. Solo, Ubará 411, cruzamento do hotel para o Ponte Vera. Guará 41, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alô Salvador, Trip 5217. Trip 5217, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 5217. Alô, tá 3304, já estamos para o Trip, aqui é o treinamento, Guará 404. Lima Alfa Yankee, autoridade de ingresso no Pátio 1 via Taxiway Juliette. Reporte antes da Taxiway Lima. November Charlie Lima vai seguir o Lima Alfa Yankee, autoridade de ingresso na Taxiway Juliette. Reporte antes da Taxiway Lima. Acho que o Papagolf coteja a autorização, por favor. 632. Xanem 6312, aguarde. Ótimo, apagou no cotejo de autorização. Ciente, cotejamento correto, direcionamento táxi de torre em 198.95. Guará 4-1, autorizado ingresso na Taxi Juliette. Pátio 1, Índia Alfa, Ponte Pedra 1-0, Lacha Maratô e 1-1-8-1-9-5, altimento 1-0-1-4. Xanem 312, após passagem da aeronave da Força Aérea Brasileira, autorizado o pushback saneamento. Alfa, Força Aérea está autorizado. FIP 5217, autorizado ingresso na Taxi Juliette para o Pátio 3. Ingresso, Pátio 3, 5217. TAM 3304, está pronto para cópia? Autorizado até Brasília, nível 360, via Pêsolo 197, a Pino DCT. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída árvore eleva, transponder 5171, frequência do controle 119.8. Autorizado Brasília 360, Pêsolo 17, a Pino DCT, decola da 10, curva à direita, na Abo Elefa, 171-198, 3304. Sentimento correto, chame para acionamento pushback, TAM 3304. Já está pronto para pushback, acionamento no 04, TAM 3304. Aguarde para acionamento pushback, TAM 3304. Lima Alfenc, autorizado ingresso na Taxway Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da pista 1735. Lima Charlie Lima, vai seguir o Lima Alfianc via Taxway Lima, Mike, reportante da Quebec, para cruzamento de pista. A 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pedulo 1-0, ex-MAP, DCT Awake, DCT Mi, conforme plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, transponder 5402, frequência do controle 119.8. TAM 3663, aguarde que vamos coordenar com o centro. TAM 3663, procedimento correto, aguarde coordenação com o centro. Simão Fianchi, chame para cruzamento, chame torre 1-1-8-9-5. Novema Charlie Lima, para cruzamento da pista, chame torre 1-1-8-9-5. TAM 3304 é o número 2 para pushback no setor. Guarde para pushback saneamento. Saneamento 3-1-2 para o táxi. Está com 130 a bordo, com 3 horas e 20. Alterna Natal. Gente, o Chanel 63, 1-2, autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia Alfa, ponte perto da pista 1-0. Lá chamar a torre 1-1-8-95, altimetro 1-0, 1-4. Índia Alfa, ponte perto da pista 3304, coordenando com a equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca, a cauda, autorizado a pushback acionamento. Após a Avianca, autorizado a pushback acionamento, 3304. Alô, Chanel 63, 1-1, 1-1, 1-1, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, TAM 3663, de acordo com a CHG, vai seguir a rota UP Zulu 10, Bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços, conforme o plano, decola da 10, com curva direita e saída permanece da Euler da Bridge. TAM 3663, o nível da CHG que consta 380, transpondo em permanecimento 5402. TAM 3663, aguarde para o pushback, é o número 2 no setor. TAM 6319. TAM 6319, autorizado ingresso da Taxi Juliette para o portão de número 5. Confirma, é 05, não. Confirma, o Chanel 63 no 1? Confirma, box 05. Afirmativo, box de número 05. Não tem ninguém aqui. O Chanel 63 no 1 deve estar chegando o pessoal aí. Confirme pessoas a bordo e... pessoas a bordo e alternativas, tá 3304. Está 3304, autorizado táxi via Índia Alfa, ponte pera do 10. Lá chamará a torre 1-1-8-1-9-5, altimetro 1-0-1-4. Tá 3663, tá tudo errado. Pushbacks e acionamento já para o táxi. Para o táxi, da 3663, COB, de 143, autonomia 3 horas e 40, altera no Galeão. Ciente, com o no 53, autorizado o táxi via India Alpha, Monte Velho, Pino Zero, lancha Maratô e 118.95, altimetro no 094. Confirme pessoas a bordo? Sem problema, o da 3663 tem 143. Taxi India Alpha, ponto 0, 122, 99, 5014, ajude. Ciente, gol 1095. Oi, pressão, tá 3663. Acima aqui, tá 3663. Fala, eu vou. Gol 1160, livrou. Gol 1160, prossiga via Alpha, fechamento da Juliette. Seguindo a Alpha, chamada da Juliette, gol 1160. não chegou Salvador. Bom dia, 3859, informação Lima, posição 3, pronto para Costa. 3859, informação Lima confere, autorizada até Curitiba, nível 360. Via UPZULU 21, Charlie November Fox, DCT, combo, UPZULU 30, Serra Charlie Bravo, e segue conforme o plano de voo. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, transponder 5403, frequência do controle 119.80. Curitiba autorizado, nível 360, UPZULU 21, confirme. Combo, UPZULU 30, Sorocaba, restante conforme. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5403, aciona controle 198, copiou TAN 3859. Desmento correto, impressionamento e push TAN 3859. Chamará. Gol 1160, Gol 1160, está autorizado o ingresso no ataque Juliette para o portão de número 6. Juliette para o 62, chegou no 1160. Falando que é o voo no 160, seguindo para o 62, solicita um médico a bordo aqui na hora que chegar, por favor. Gente, voo 1160. Muito obrigado. No 160, confirme o tipo de emergência para o médico? É uma passageira. Sente o gol no 160. Ok, ela está na parte de dentro, não está fazendo nada. Paulo Salvador, tá? 3859, posicionamento, posição 3. Autorizado para o pushback, acionamento, você pode para o táxi, tá? 3859. Portará, tá? 3859. Clarence, American 238, Clarence on request to Miami, parked gate 11. 238, stand by to copy. Go ahead, sir. American 238, stand by to copy. Standing by. American 238, ready to copy. Ready to copy, American 238, go ahead. American 238 to Miami, flight level 360, via up Zulu 20, and as the flight plan route, according to the flight plan route. Runway 10, after takeoff, turn left. Moment departure, flock transition, squawk 5433, Salvador approach 119.8. Hey, American 238 is cleared to Miami via Upper Zulu 20, flight plan route, runway 10, moment departure, flock transition, climbing to 360, squawking 5433, departure 119.8. With that correct, report ready to push back and start up American 238. Roger, American 238. Aerotaxi 3859, 150 a bordo, Campinas 420. Gente, apesar do ataque via India Alpha, então ponte perto da pista 90, vai chamar a torre em 1-1-8-95, altímetro 90-4, tá? 3859. Alfa, Trip 5221, Sierra Mike, solicita 190, Conquista, parte 3. Trip 5221, o nível que temos aqui no plano é o nível 200. Assente, copia então. Trip 5221, autorizada até vitória da Conquista, nível 200. Rota direta. Decola da 10 com curva direita, sai da árvore, DCT vitória da Conquista. O transponder é 5406. Frequência do controle 119.8. 200 autorizado, Conquista, direto após árvore. Pista 10, curva direita, saída árvore, 5406 transponder. 198 controle, trip 5221. Treinamento correto, chama para acionamento e pushback, trip 5221. Chama lá. Papa Romeo, Índia Tango Eco, prossiga pro solo. Índia Tango Eco, já copia? Índia Tango Eco, autorizado para Recife, no nível 070, via Golf 677. Decola da pista 107, com curva à esquerda. Saída Conde, responde 5494, frequência do controle 199.0. Responder é o 0263, o controle é 199.0. Planejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 199.95, Índia Tango Eco. Confirme o pessoas a bordo. Gente, chame torre em 199.95, Índia Tango Eco. Salvador, gol no 630. Gol no 630, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Passando aí 630 no ONU, centro de informação, Júlio Mike. Passando aí 6311, prepare saída da EU, Leda Bridge, aguarde para cópia. Israel Leda Bridge, pode informar a data? Sim. Antes da Juliette, no 630. 1630, autorizado ingresso. A Juliette segue para a posição 4, portão 1, pátio 1. Posição 4, 630. Sané 6311, tá pronto para cópia? Pronto, Chanel 6311. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, saída da EL, Leda Bridge. Em Bridge intercepta a UP Zulu 1-6. Depois segue conforme plano. Código é o 5430, controle 1-9-8. Enche autorizado nível 360 para Guarulhos. Após Bridge, após o Luna 6, vamos pista na 0, saída da El, Leda e até Bridge. 5430, a transponder 198, o Chanel 6319. Protegimento correto, reporte para o posicionamento, puxa o Chanel 6319. Tá bom.